e na vaquejada pro mar. E na boiada eu sou carrasco. Whisky, Red Bull e um bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. Tchau! Mandei lavar meu carro, regular meu paredão. Separei meus cavalos, quarto de milha lasão. Peguei a minha cela, espora, luva e chicote. Coloquei os cavalos lá em cima do rebote. Já comprei a bebida, convidei a mulherada. Chegou o fim de semana, quem vai pra balada do vaqueiro, solta o grito que eu quero. E na boiada eu sou carrasco. Whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro. E na vaquejada pro mar, do mar para o motel. E na boiada eu sou carrasco, é campo eu sou cruel. O whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. Mandei lavar meu carro, regular meu paredão. Separei meus cavalos, quarto de milha lasão. Peguei a minha cela, espora, luva e chicote. Coloquei os cavalos lá em cima do reboque. Já comprei a bebida, convidei a mulherada. Chegou o fim de semana, eu vou partir pra vaquejada. E da vaquejada pro bar, do bar para o motel. E na boiada eu sou carrasco, da cama eu sou cruel. O whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro. Galera fica doida na balada do vaqueiro. E da vaquejada pro bar, do bar para o motel. E na boiada eu sou carrasco, da cama eu sou cruel. O whisky, Red Bull e o bolso cheio de dinheiro.